me demoro, num verso triste é que eu choro. Ninguém vê o pranto meu. Há muita lágrima triste que em ser sorriso consiste, como o poeta escreveu. Minha linda suburbana, por trás da veneziana, vem sorrir nesta canção. Com teus lábios de doçuras, que são tâmaras maduras da flora do coração. Zona norte da cidade, residência da saudade, onde nasceu teu cantor. O teu cantor comovido, que sonha com teu vestido, que morre por teu amor. Olho as estrelas cansadas, que são lágrimas douradas num lenço azul lá do céu. Estrelas são reticências, estrelas são confidências do meu romance. See you.